Pai querido, és tu que queres falar ao coração de cada um de nós aqui. Trazemos a palavra em teu nome, mas edifica-nos, Senhor, para que possamos ser filhos teus segundo o teu coração. Amém. Há alguns dias que uma palavra tem vindo a mim. Às vezes eu estou em casa, às vezes estou em algum outro lugar, até mesmo às vezes dentro do ônibus, e o Senhor tem me colocado esta palavra. E eu perguntei para o Senhor, essa palavra é para desenvolvê-la e entregar a alguém? Deus está dando a oportunidade de eu trazer a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Essa palavra é realmente de máxima importância para a nossa vida cristã, porque ela é uma das bases sobre a qual está sendo edificada a nossa vida cristã. Sem esse assunto, nós não cresceremos no conhecimento de Deus. Porque essa palavra que vamos trazer é a palavra que mais nos colocará na presença de Deus. E a palavra que o Senhor me deu, que pôs no meu coração, é uma palavra bem simples. E que muitas vezes nós não estamos meditando e reflexionando nela. É a palavra consagração. Essa palavra consagração, nós podemos utilizá-la em dois sentidos, consagração a Deus. Nós podemos utilizá-la em dois sentidos. O primeiro é a nossa consagração a Deus. E a outra é a consagração ao trabalho de Deus. O que Deus pôs no meu coração é a primeira parte dessa palavra. A nossa consagração ao Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, há certas realidades que realmente estão na palavra de Deus para dar-nos capacitação e um chamamento para uma fé bem abundante com o nosso Deus e Pai. E por excelência, esta é uma palavra que nos aproxima tremendamente de Deus. E Deus quer que nós nos aproximemos em uma consagração plena a Ele. Eu diria, de princípio, que consagração é colocar o nosso coração inteiramente em Deus. Muitas pessoas começam a andar no caminho da fé e vão crescendo até um certo ponto. E depois elas mesmas não sabem por que não estão crescendo mais. Por que nós não vibramos mais? Por que nós não sentimos que o nosso amor para com Deus está crescendo? Justamente por falta de comunhão com Deus. Sem comunhão, nós não temos absolutamente nada de Deus. Porque de Deus é que vem todo o processo para a realização de todo este amplo campo da nossa fé. Como eu sempre faço quando quero saber com profundeza o sentido de uma palavra, eu fui a diversos dicionários, a diversos livros, e finalmente eu busquei o dicionário de Wise, que é um dos mais modernos atualmente da língua portuguesa. E depois eu fui para a enciclopédia Delta da Luz. Livros que não têm nenhuma conotação religiosa. Mas eles me deram a surpresa de ver esta definição. Consagração é uma total devoção a Deus. Interessante. Os dicionários bíblicos não me disseram isto. Os livros seculares me disseram isto. Aleluia, glória a Deus. Que eles estão dizendo uma verdade. E uma verdade que deve ter profundidade na realização de nossa vida cristã. Deus realmente pede de nós uma consagração total. Meus irmãos, se nós formos para a história da igreja, nós vamos ver que todos os grandes acontecimentos da igreja foi quando o povo de Deus começou a se consagrar mais profundamente. O Espírito Santo vem para realmente nos colocar bem junto a Deus e consagrar-nos a nossa pessoa a Deus. Nós somos, como congregação, um exemplo disto. Tanto Moisés e eu, como Telmo e como outros irmãos, estávamos em congregações onde não tínhamos uma expressão profunda de uma consagração. Até que um dia o Espírito Santo nos tocou e nos fez uma busca de procurar nos consagrar inteiramente a Deus. E meus irmãos, a minha experiência depois que eu fui batizado com o Espírito Santo foi dia após dia Deus pedindo que eu cortasse algumas coisas da minha vida para que eu pudesse estar mais perto dele. Eu era sócio de uma organização na cidade, que eu não vou dizer o nome para não escandalizar os irmãos, embora fosse pastor por muitos anos. E Deus fez eu cortar as minhas relações com aquele grupo. Um dia eu estava orando e o Senhor me disse: que comunhão tu tens com a minha palavra? E eu caí em mim, vendo que eu realmente não tinha uma consagração total à palavra de Deus. Porque eu fui formado numa faculdade de teologia, onde o liberalismo teológico imperava. E especialmente um professor meu, com o qual eu trabalhei para fazer o meu trabalho último de conclusão de curso, ele era liberal ao extremo. E naquela manhã, eu tive que dizer a Deus: Senhor, eu lanço fora todo o meu liberalismo teológico, que é muito bonito nessa multidão de livros que as editoras naquela época estavam editando sobre isso, e que estava inundando muitos seminários. E eu levantei a Bíblia e disse: Senhor, de hoje em diante eu creio na tua palavra, de Gênesis a Apocalipse. E eu mantenho isto por todos esses anos. O Senhor quer uma total dedicação nossa a Ele. Muitas vezes nós colocamos o nosso tempo em tantas coisas, em organizações essas, organizações aquelas, que não têm sentido para a nossa vida espiritual. E elas vão nos afastando de Deus. E um dia nós caímos numa frieza espiritual. Mas Deus quer que nós estejamos tão unidos a Ele, que estas coisas não nos perturbem. Não nos tirem dEle. Ele é o Senhor único sobre a nossa vida. Deus pede uma total consagração nossa a Ele. Nós temos na história da igreja alguns grupos que começaram com esta noção de consagração. A igreja na qual eu nasci foi formada, meu pai era pastor, tinha a sua base de nascimento, aquele movimento da Inglaterra, de vidas inteiramente consagradas a Deus. Há outros grupos, como aqueles irmãos que saíram da Europa e foram para os Estados Unidos, que criaram comunidades cristãs consagradas inteiramente a Deus. Os Quakers. E assim por diante, muitos movimentos da igreja têm sido Deus chamando as pessoas para viverem uma vida integralmente consagrada a Ele. E eu creio que nos dias em que nós vivemos, Deus quer realmente um povo consagrado a Ele. Meus irmãos, se nós pegarmos as revistas, os jornais, escutarmos o noticiário, o nosso país, especialmente, que nós estamos conhecendo mais, está se destruindo. E a igreja vai sendo contaminada pela destruição do mundo, meus irmãos. A igreja tem que se levantar e se consagrar a Deus e saber que nós somos o povo de Deus e que vivemos para Ele. E se alguém me perguntar, por que se consagrar a Deus? Eu vou responder com uma palavra do apóstolo Paulo escrita à igreja de Corinto, 1 Corinto, no capítulo 6, versículo 7. Lá está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito de Deus, que está em vós e que tendes da parte de Deus? Repito, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? E que não sois o qual tendes da parte de Deus. E a seguir o texto afirma: e que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprado por um alto preço. Esta afirmação apostólica enfatiza que nós não somos donos de nós mesmos. Ah, meus irmãos, como nós queremos ser donos de nós mesmos. Como nós queremos fazer as coisas ao nosso modo. Como nós queremos que tudo que na nossa vida corresponda àquilo que eu gosto, àquilo que eu quero, àquilo que me faz bem. Mas enquanto nós estamos voltados para o nosso eu não estou me colocando na posição que se diz aqui sobre nós. Vós não sois vós mesmos. Vós, porque fostes comprados por preço. Nós não nos pertencemos. Desde aquele momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e nosso Salvador, nós o aceitamos como Senhor. E quando aceitamos Jesus como Senhor, nós aceitamos Deus como nosso Senhor. E quando somos batizados com o Espírito Santo é o nosso Senhor. E nós temos que ter realmente a sabedoria de ficar debaixo do senhorio desta Trindade de Deus. Meus irmãos, é uma pretensão ridícula quando um cristão diz: eu sou dono da minha vida. Às vezes, meus irmãos, nós usamos certas expressões que negam nossa consagração a Deus. Uma vez esteve na minha casa um homem e ele começou a expor algumas coisas da sua vida e volta em mim ele me dizia assim: o senhor sabe, né? Eu sou um homem forte. E depois ele continuava: o senhor sabe, eu sou um homem forte. Pouco ele disse: eu sou um homem forte. Na terceira vez que ele disse: meu irmão, desculpe, mas tu não és forte em nada. Forte é o Deus a qual tu tens que servir. É Ele que é o Senhor da tua vida. Por quê? Porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E esse santuário nós temos da parte de Deus. E lá está o Espírito Santo em nós. E a grande verdade que esse texto diz, porque nós fomos comprados por preço. Os irmãos sabem o que significa isto? Em primeiro lugar, a nossa vida é totalmente propriedade de Deus. Por uma razão, nós fomos criados por Ele. Quando Deus criou o primeiro homem, Deus queria, com aquele homem, criar uma população de homens e mulheres, famílias, que pertencesse a Ele. Eu creio que Deus, antes de Adão desobedecer a Deus, não sendo inteiramente consagrado a Ele, porque ouviu o maligno, eu creio que Deus instruiu, e estava instruindo, aquele primeiro homem, dizendo: toda a tua geração depende da tua consagração a mim. Anda comigo. Fica comigo, vive comigo, é o que eu quero de ti. Quando Deus formou aquele homem, Ele transmitiu vida. A vida que nós usufruímos veio de Deus. Alguém pode aqui, sendo um descrente, dizer: bem, quem me deu a vida foi meu pai e minha mãe. Mas quem deu a vida ao pai e à sua mãe? Vai de geração em geração, vai cair em Gênesis. E lá Deus soprou naquele homem de barro o sopro da vida. E é esta vida que vai sendo transmitida, porque essa é a vida de Deus. Meus irmãos, nós sendo criados por Deus, A vida que nós temos é a única vida, que dá existência. Cientistas podem querer fazer as mais profundas sondagens para dar a um corpo vida. Eles jamais alcançarão, porque a vida é uma só, e essa vem de Deus, não vem de outra fonte. A vida que eu tenho é uma vida que Deus deu, veio, vindo, está estabelecida, e quando eu fui gerada, ela veio a mim, e eu nasci de minha mãe, de meu pai, mas é a vida de Deus que veio a mim. Por isso é que qualquer pessoa pode chegar a ter comunhão com Deus. Porque existe em nós algo de Deus, a vida. Meus irmãos, se nós não pertencêssemos a Deus, mediante a obra de Cristo que Ele fez por nós, nós não existiríamos. Porque toda a vida que pulsa no universo tem esta única origem, Deus. Fora dele não há outra fonte de vida, de forma alguma. No momento que uma criança nasce, ali está a vida que veio de Deus. Em segundo lugar, eu diria que a nossa vida pertence a Deus. Porque, segundo o texto que nós lemos aqui, Ele nos comprou para Ele. É interessante, se a nossa vida pertence a Deus, como Ele precisou comprar? Por uma única razão. Adão desobedeceu a Deus. E nós temos esse gen de Adão, não de Deus, é de Adão, de desobediência. E se nós pararmos em meditação diante de Deus, Ele vai mostrar quão desobedientes nós somos à sua palavra, à sua vontade, ao seu querer. Mas Deus um dia precisou nos libertar, e esta foi a obra de Cristo na cruz do Calvário, das amarras que, como humanos, nós saímos da presença de Deus, da consagração de Deus, e nos consagramos ao inimigo, Satanás. Nos tornamos, antes de conhecer Cristo, nós estávamos na mão do inimigo de Deus. Então Deus precisou nos comprar. Para nos libertar da escravidão do pecado. Agora, meus irmãos, quero dizer, a viva voz, Ele não nos comprou de Satanás. Satanás roubou de Deus, nos pegou, disse para nós que nós éramos dele, mas nós éramos de Deus porque fomos criaturas de Deus, como todos que estão lá no mundo são criaturas de Deus. Mas o que é que ocorre? Deus, em Cristo Jesus, destruiu a possessão que o diabo, a possessão que o diabo tinha sobre cada criatura que vai ser salva pelo sangue de Jesus Cristo. Esses tempos, lendo um livro aí, cristão, o autor dizia que Deus nos comprou de Satanás. Isso aí não é verdade. Deus não vai comprar o que era seu do inimigo que roubou. Se alguém entrasse na nossa casa, será que nós iríamos atrás de alguém para dizer, tu roubaste minhas coisas? Quanto tu queres por essa... pelo roubo que tu fizeste? O preço que Deus pagou foi o sacrifício de Cristo na cruz. A conta que Deus pagou ao príncipe das trevas que escravizou as nossas pessoas, o preço que Deus pagou foi para cumprir uma lei que ele estabeleceu. E esta lei requeria que para a salvação de uma criatura houvesse derramamento de sangue. E essa verdade, meus irmãos, Deus imprimiu desde Gênesis até Apocalipse. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Há um outro... Essa lei de Hebreus, está lá em Hebreus 9, 22, diz... Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22... Agora, esse texto de Colossenses 2,15 nos diz que Deus, despojando os principados e as potestades, triunfou deles na cruz. A palavra despojando, meus irmãos, na linguagem do povo aí fora, desculpem eu usar essa palavra, é sinônimo dessa palavra despojar, é a palavra saqueou. É tirar com força, com violência, tirou das mãos do inimigo. Deus lutou com ele. Lutou com os principados, com as potestades. Mas o que, que ele fez? Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória de Deus. E para isso, esse preço pago é para que nós estejamos nele, com ele, consagrados a ele, vivendo nele. E como o outro texto diz, porque o Espírito está em nós, vive em nós. A cruz é o preço para nos redimir do pecado. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas é maravilhoso também o que o apóstolo diz em Efésios 2, 1 e 2. Ele, Deus, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo a inclinação da vossa carne. Segundo o princípio das potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse Espírito está atuando lá fora, meus irmãos, mas ele não pode atuar em nós, filhos de Deus, aqueles que foram batizados com uma aliança com Cristo, que receberam a unção do Espírito Santo, porque nós já fomos libertados dos nossos delitos e pecados. E agora somos filhos de Deus, povo de Deus, criaturas de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter uma plena convicção que nós não nos pertencemos, nós mesmos não somos nossas autoridades sobre nós. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Como será bom lembrar numa parte prática que aonde nós estivermos e aonde nós andarmos, nós possamos dizer, aqui eu estou agindo como filho de Deus. Se alguém esbarra conosco, nós vamos dizer, eu me regozijo por isso, porque eu sou um filho de Deus. Se alguém nos ofende, aleluia, eu sou um filho de Deus. Eu me consagrei a Deus e em todas as situações da minha vida. Também nos meus negócios, na minha profissão, no meu trabalho, na obra da igreja, naquilo que fazemos. Tudo tem que revelar a nossa consagração a Deus. Porque Deus, no dia do juízo, e haverá um juízo, não esqueçamos isso, Ele vai perguntar qual foi a nossa consagração a Ele. Ele sabe, mas Ele vai perguntar. E, meus irmãos, esta será a hora de um retrocesso na nossa vida que vai passar como um filme rápido, mostrando todas as vezes que nós descumprimos a consagração que devíamos a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Consequentemente, é a Ele e somente a Ele que nós devemos manter uma comunhão constante e abundante. Embora Deus tenha sido vitorioso sobre Satanás e nos retirou das mãos de Satanás, nós sabemos muito bem, meus irmãos, que Satanás não foi proibido por Deus de nos tocar, justamente porque Deus quer que o povo dele seja tão preso a ele, que Satanás nunca consiga uma vida que se comprometeu com ele. Esse inimigo investe em nós de diferentes formas e ele quer nos levar para os seus intentos malignos. Quando nós vivemos em Cristo, quando nós estamos consagrados ao nosso Deus e Pai, quando o Espírito Santo está presente em nós, o inimigo que procura usar todos os elementos mundanos que ele pode jogar diante de nós para nos convencer a voltar para ele, nós temos que ter a mesma qualidade que Jesus teve diante dele na sua tentação, quando o demônio foi, naqueles 40 dias de Jesus, tentá-lo no deserto. Que a nossa resposta a Satanás sempre seja esta: ao Senhor meu Deus adorarás e só a Ele servirás. Meus irmãos, nós não podemos dar margem para que Satanás nos derrube em qualquer coisa. quebrando a nossa comunhão com Deus. Nós temos tentações, mas nós temos alguém que é mais forte que o tentador. E Ele está conosco. Ele nos socorrerá. Ele nos livrará. Ele nos dará liberdade do maligno. Em Gálatas 6, creio que é, falhou aqui o computador. O apóstolo ensina: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está dizendo isso para crentes, meus irmãos. E essa palavra está escrita aqui nesse livro para nós, irmãos. Quem semeia para a carne, colherá carne. Agora, quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Irmãos, a justiça de Deus em ação não segue caprichos. Deus segue as leis certas que Ele determinou, como essa lei da sementeira e a lei da ceifa. O que nós plantamos, vamos colher. Se plantamos, meus irmãos, aquela vida cristã desregrada, longe de Deus, não temos tempo para dobrar os nossos joelhos, nós não vamos colher crescimento espiritual, não vamos frutificar. Se nós não lermos a palavra, distanciamos-nos dela, nós não seremos edificados pela palavra. Porque nós estamos semeando uma coisa que não pode dar outro resultado, senão aquele que semeamos. Ah, meus irmãos, se eu tivesse toda noite para estar aqui conversando com vocês, nós teríamos muitas coisas a dizer que nós estamos semeando cada hora, pensando que aquilo não tem muito valor, mas depois vamos ter tristeza na colheita. Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Na carta de Gálatas, no capítulo 6, não vos engane... foi o texto que eu li, né? Irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele adverte sobre uma consagração muito especial. É a consagração do nosso corpo. Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que a nossa vida com Deus é o nosso espírito, é a nossa alma. Agora o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Meus irmãos, Deus não faz nossa separação em pedaços. Deus nos vê o todo. Para Ele nós somos espírito, alma e corpo. Somos esse todo. Se Ele quer que o nosso espírito seja consagrado a Ele, amém. Se Ele quer que a nossa alma seja consagrada a Ele, amém. Ele vai querer, Ele quer que nosso corpo seja consagrado a Ele, amém. Ele será consagrado a Deus. O nosso corpo tem muitos apelos para nós, meus irmãos. Tem o apelo da preguiça, tem o apelo de dormir demais, tem o prego de comer demais, tem apelo disso, daquele, daquela outra, e outros apelos que nós conhecemos bem. Eles não podem nos dominar, meus irmãos. Ah, meus irmãos, como Satanás está investindo na nossa sociedade, abrir um leque para a parte sexual das pessoas. Pode fazer de tudo. Isso é bom, isso é gostoso. As crianças têm que aproveitar, porque elas não podem perder esse tempo. Isso é de Deus. Isso é desgastar o corpo. Está sendo desgastado por aquele inimigo de Deus. Nós temos que ser revolucionários contra isso, meus irmãos. Não apelo para nós escrevermos por nos jornais e lá na praça pública falar contra isto. Mas nossa vida deve expressar. A vida cristã das famílias dos cristãos deveria ser um modelo para a sociedade. Essa semana eu ouvi rapidamente no corredor ali do nosso edifício a irmã Shirley contando, ela estava com pressa para sair, falando de que ela esteve numa reunião, não sei de que espécie é, lá no palácio com o governador. É um trabalho social, ação social que estão fazendo, e que uma pessoa lá, que eu não fiquei sabendo quem é, um homem, ele disse: o que essas igrejas que são cristãs aí estão fazendo é o que o governo precisa apoiar. E o governador estava lá, meus irmãos. O mundo precisa ver isto. O mundo tem que enxergar que há um povo consagrado a Deus e esse povo não será derrubado. Se vier perseguição, aleluia, os irmãos saibam que no meio da perseguição é que a igreja cresce. A nossa vida tem que resplandecer. Já contei isso algumas vezes, vou repetir, acho que nem todos ouviram. Quando estive 3 anos em Santa Maria, num trabalho especial da igreja da qual eu estava naquela época, e era um bairro fora da cidade, e ali havia algumas crentes, e como era difícil para eles irem na igreja lá no centro, nós reunimos e fizemos uma congregação pequena ali. Domingo de manhã, eu ia cedo, a nossa reunião era domingo de manhã, para arrumar aquele salãozinho, e eu estava arrumando quando chegou um casal. Aquele casal entrou, sentou nas últimas cadeiras. Aí eu deixei o que eu estava fazendo e fui para lá cumprimentá-los. Eu disse: os senhores são vizinhos aqui? Sim, nós moramos numa rua tal ali adiante. Eu disse: os senhores são crentes? Não, nós não somos. Alguém convidou os senhores para vir? Não, não viemos. Aí eu disse para eles: eu estou curioso. Por que é que os senhores vieram aqui? E aí, um deles tomou a palavra e disse: nós viemos porque na nossa casa é um inferno. Eu brigo com a minha esposa, eu grito com ela, ela grita comigo, os filhos gritam conosco, nós com ele. É uma anarquia, nós não nos entendemos, estamos quase para nos separar. Mas agora mudou para o lado da nossa casa uns vizinhos. E eles têm filhos da mesma idade dos nossos. E lá naquela casa ninguém grita com ninguém. Os filhos são obedientes ao pai. O que o pai e a mãe dizem, os filhos fazem. Os filhos nunca brigam entre eles. Eles estão numa paz, numa alegria. E nós perguntamos então para um outro vizinho aqui: o que é que essas pessoas têm que são diferentes de nós? E o vizinho disse: ah, eu não sei o que é que eles têm, mas eles vão numa igreja ali. Amém, aleluia. O testemunho cristão. Nós temos que nos consagrar a Deus para ser estes testemunhos que a palavra pede de nós. O testemunho da nossa vida, meus irmãos. Na igreja central da da denominação que eu fui pastor e nasci nela, houve uma reunião de evangelização. Muitas pessoas foram convidadas que não eram da igreja para... Havia um grande pregador para pregar. E uma moça da igreja, que tinha uma amiga, colega de trabalho, as duas sentavam mesas próximas uma da outra, conversavam muitas vezes. Essa moça da igreja foi ao culto, e quando o pastor pregou, depois fez um apelo. Foram pessoas lá para a frente. E essa moça da igreja olhou e viu a sua colega de trabalho indo para lá. Quando terminou a reunião, essa moça que era da igreja foi lá cumprimentar a outra e disse: mas fulana, tu está aqui, quem é que te convidou? E a moça disse assim: tu és dessa igreja, por que que tu não me falaste nisto que eu ouvi essa noite aqui? Nossa falta de testemunho com a nossa vida, com a nossa palavra. Paulo diz: apresenteis os vossos corpos. E o texto diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que é essas misericórdias de Deus, meus irmãos? A misericórdia de Deus foi aquela compaixão que ele teve por nós em dar o seu Filho para a nossa redenção. Essa compaixão de Deus que o apóstolo apela aqui, por esta compaixão de Deus, por essa misericórdia de Deus para conosco, é que eu estou pedindo isso para vocês. Que apresenteis os vossos corpos. Saibamos claramente que o nosso corpo é importante para Deus. Pois foi Ele que nos moldou. E Ele transmitiu para nós a sua vida, para que nós fôssemos criaturas suas. Sua propriedade. Fez isso para que houvesse um relacionamento perene dele conosco. A nossa retribuição a esse que quer que nós chamemos por Pai é de ter uma íntima unidade com Ele. E o nosso corpo deve ser consagrado a Ele para que Ele possa habitar nele. Deus não habita em corpo sem que alguém faça a consagração do seu corpo. Como não habita no espírito nem na alma, se essa pessoa não fizer uma consagração de toda a sua pessoa a Deus. Deus não quer pedaços de nós, Deus quer o todo de nós. Se nós nos consagramos a Ele, o nosso corpo será a sua habitação. E Ele trará, como Jesus disse, eu virei para vós e o Pai virá também e o Espírito virá também. Como essa consagração a Deus rende para nós coisas gloriosas, meus irmãos. Coisas preciosas, coisas eternas. Por que não nos consagrarmos a Ele? Por que que nós fazemos parte e não fazemos o todo? Por que que nós andamos hoje, mas amanhã eu negligencio? Por que que nós não nos firmamos? Por que que nós não estamos pisando continuamente nesta rocha? Tem alguma coisa que eu gosto de contar. Muitos já ouviram isso de mim. Um dia eu cheguei lá no antigo colégio americano, quando ainda havia internato lá. Eu fui lá no internato, e na entrada do internato, no saguão, tinha um quadro. Um quadro muito bonito. Era uma rocha, à beira do mar, num dia de tempestade. Os irmãos podem imaginar, o pintor teve tanta graça que a gente sentia aquela violência do mar contra a rocha. Mas na parte bem de cima, tinha uma abertura. E ali tinha um passarinho dormindo. E o título do quadro era A Paz. Cristo é nossa rocha num mundo de tempestade, meus irmãos. Mas nós podemos descansar nos braços do nosso Deus e Pai. Oh, como nós fazemos muitas coisas indevidas, meus irmãos, aos olhos de Deus, tanto com o nosso espírito, com a nossa alma, como com o nosso corpo. Há um apelo de Romanos 6,12 que diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, no corpo que é mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Isso quer dizer, nós já morremos, ressuscitamos e estamos na nova vida em Cristo. Consequentemente, o nosso corpo não pode ser instrumento de iniquidade, mas nós oferecemos a Deus integralmente para Ele. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei. Não estás debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Se eu sou consagrado a Deus, meus irmãos, eu estou envolvido na graça de Deus. Que lugar nós podemos achar no mundo melhor do que esse? Que satisfação nós damos para nós mesmos saber que eu estou debaixo da graça do meu bom Deus. E finalmente, em Romanos 8, 13 e 14, Paulo instrui: porque se viverdes segundo a carne, segundo o corpo, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, eu concluo fazendo um apelo. Irmãos, não fiquem no beabá da fé cristã. Procurem as experiências maiores. Procurem as experiências maiores que Deus tem já depositado ao nosso derredor para nós tomarmos e colocarmos na nossa vida. Ele nos quer ver avançando além do lugar aonde nós já chegamos em nossa vida espiritual, para que possamos alcançar e gozar das insondáveis riquezas de Cristo. Meus irmãos, há um antigo hino. Nós cantávamos muito na igreja na qual eu nasci. Ele é feito por um homem que morreu lá em 1800, alguma coisa. Mas esse canto perdura. Esse canto nós temos que introduzir, meus irmãos, no nosso meio e cantá-lo também. As irmãs vão cantar, o irmão vai cantar, o irmão vai tocar para nós. E quem sabe depois nós todos podemos cantar juntos, né? Vamos ficar de pé. 62 anos atrás, eu tinha 12 anos de idade, quando eu ouvi o sermão do, não pregado pelo pastor Erasmo, mas pregado por um outro pastor, mas o mesmo sermão, encerrando o culto com este hino. E ao som deste hino, eu entreguei a minha vida a Jesus. Amém. Eu tinha então 12 anos, e parece que cada estrofe foi uma advertência e um texto bíblico, uma instrução, um plano para a minha vida. E eu louvo a Deus. Fazem 62 anos, consequentemente estou com 78. Eu quero dizer o seguinte: essa é a pregação que nós precisamos ouvir. Eu só vou ouvir de novo. Eu louvo a Deus. Está dando o privilégio de ouvi-lo. Aos 12 anos, querido, fiz uma entrega que valeu. Então, estou com 78 anos hoje. Em nenhum momento eu vacilei da decisão tomada e dessa entrega. Tudo entregarei. Para mim foi, valeu, está valendo até os dias de hoje. Estou aguardando o encontro com Jesus. Sobre essa frase, esse título. Obrigado, querido Erasmo. Nós, enquanto nós continuamos cantando, vamos conversando com o Senhor e dizendo realmente isto: Senhor, tudo eu entrego nas tuas mãos. Tudo eu entrego, tudo eu entrego. Graças a Deus, o jovenzinho de 12 anos entregou a sua vida. E Deus tem usado os zelos na sua obra de uma forma que nós só podemos dizer: Senhor, agradecemos esta vida que entregou tudo para ti. E tem te servido até esse instante, servirá ainda mais, Senhor. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Alguém veio a este lugar nesta noite de domingo? Ou veio trazido por alguém, ou entrou naquela porta? Tua vida não foi rendida ao Senhor? Não tiveste a experiência que os Zeus teve aos 12 anos de idade? Eu quero te pedir, entrega a tua vida hoje para o Senhor. Decide por Ele nesta noite. Ele já decidiu por ti. Ele decidiu por tua vida quando veio ao mundo para morrer por ti. Se temos alguém aqui, venha para cá. Nós vamos orar contigo aqui na frente. Rende a tua vida. Sai do teu lugar. Deixa a tua vida nesse lugar. E vem para cá, para que Cristo seja tudo em ti. Faça isso agora, em nome de Jesus. Enquanto vamos continuar cantando. Aleluia. Se temos aqueles que ficam assim, vacilando entre uma rendição total ao Senhor e um... sabe como é que é? A palavra de Deus nos chama ao arrependimento nesta noite. Só Ele tem razão. Amém? Não somos nós que podemos nos justificar diante dEle. Hoje é dia de render a sua vida completamente para o Senhor. E declarar para Ele que Ele é o Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Vamos abrir oportunidade para vocês virem à frente aqui, no nome de Jesus. Eu só quero pedir que quem está entregando a sua vida hoje pela primeira vez, fique à parte aqui se vier algum outro irmão para cá. Em nome de Cristo, o Senhor está falando conosco. Ele nos comprou totalmente, espírito, alma e corpo. Nada na nossa vida pode ser diferente da pessoa dEle. Bem, aleluia. Aleluia, Senhor. Tudo, Cristo, a Ti entrego. Tudo, sim, por Ti darei. Continuar cantando. Nós temos três decisões, três pessoas quebrantadas aqui por causa do amor do Senhor. Aleluia. A Zaira, aleluia. O Marco Antônio e a Adriana. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Damos glória a Ti, Senhor. Damos glória a Ti. Glória ao Teu nome. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar cantando agora. Tudo entregarei. Aleluia. Tudo entregarei. Essa é a nossa oração, esse é o nosso coração. Aleluia. Vamos viver essa semana para a glória dEle. Amém. E desde agora, até a sua volta, todos os dias são dias consagrados ao Senhor. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, amados.